Insiste em não passar, tentando adormecer minha fé. Despertarei o sol cantando para ti. Nem os mais altos montes podem me parar, os vales não vão me impedir. Meu destino é a rocha mais alta que eu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Estou apaixonado, só consigo olhar para ti, pois a tua presença é o meu lugar. Sob as tuas asas irei Altos montes podem.